procurar sem te encontrar. No meio de olhares e suspiros, em todos os bares, você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho, a alegria me dá ver você estar. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, nesse alguém me diria: desiste essa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar e hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando tadinho, jogando bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição, cenas de sangue num bar da Avenida São João. Desiste essa busca inútil, eu não desistia. Porém, sigo a lhe buscar e hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinhos, jogando bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição,